555, solo aos 10, livre à direita, táxi a Alfa, Kilo, até o Pátio 3, já me escuta, 555. Pátio 3, já me escuta. Prossiga. Está autorizado então, sai aqui pela interseção do pátio 3 com o pátio 1, pega a Bravo, cabeceira 10 e aí cruza direto lá para o pátio Ureia. Pátio Graia e Flávio Sola. Consiga, Delizão 78, tá na escuta. Gente, vou estacionar com essa linha. 78, você. Boa noite. Negativo contato com o controle na frequência 198. Pode conectar uma outra frequência enquanto você está operando, não? Ok, a frequência é correta. As aeronaves estão falando normalmente lá. Deixa eu checar com ele aqui só algum problema, peraí. Cada 10, tá 3178. Chame a torre 198 decimal, meia dúzia pra qual é o galeão. Oi, Rio, como é que você está? Afirmativo, tá? 3172. Só me informou que o senhor estava conseguindo uma casa com a gente aqui? É, na verdade a gente solicitou a proa de Duna e a maneira que o senhor respondeu, a gente não conseguia acreditar que era o senhor. Eu achava que tinha alguém respondendo no, pelo, como se fosse o controle. Quando eu vou no 074, eu falei da solidariedade no barulho. Ok, 074, aguarde. O Rio tá pronto pra cópia? 74, é. Ok. 4209, Centro Recife, 1251, 13325. 50, decola da 190 com curva à direita na saída da El, depois voa Leda, depois Eudes, aciona 5111 e o controle 19.8 na saída. Nível 320, Twist 50, decola 190 curva à direita da El, Leda, Eudes, 5111, controle de saída 19.8. Estimativo, 19.8, 5.1 no código, chame para acionamento. E o nível 320, ok? 320, nível 19.8, 5.1. Sou 074, a cópia. Autorizado, para Guarulhos, nível 360, na Pesulu 21, decola da 190, curva direita na saída Arbor, depois voa Elefa, aciona 5105 e o controle é 19.8 na saída. É 313 do 5, está autorizado, chame táxi. Pronto, com a peça. Autorizado, 330 para Recife, na Perisque 58, decola da 190 com curva à esquerda na saída Puca, transição Aracaju, aciona o código 5106 e o controle é 119 decimal 8 na saída. Como autorizado, 330 para Recife, e ano 58, decola da 190, primeira curva à esquerda, pode Puca. Pois Aracaju, 106 é o transtorno e o controle 1098, está 3320. Adicionamento para acionamento. Para acionamento, está 3320. Está funcionando só com uma frequência hoje, não sei se É, até o volume de tráfego e fica acumulado na frequência da torre, ok? A instrução está sendo padrão? Afirmativo. Ah, ok, graças. Controle de camadora, né? 278 está estabilizado. Plan 18 mesmo, posto de 278. 26, boa noite. Salvador, muito boa noite, San 3178, estabilizado no ILS. Cessna 3178, avistado final, cheque o treino de pouso, vento 1, 2, 0 graus, 8 nós. San 3178, baixo, 8 graus. Afirmativo, autorizado o pouso. Está livre no táxi à direita, é ponto de espera, chame pronto para a decolagem. Correção, à direita, não, em frente, depois na Índia, até o ponto de espera. Meia 224 para cópia. Autorizado, para Aracaju, nível 190, ok? Nível 190, vou direto, decola 190, curva esquerda. Na saída Puca, Jame, depois direto Aracaju, aciona o código 5112 e o controle é 199 decimal 8. Correto, são para acionar. Pois bem, acionamento, portal 7-3305. No 7, autorizado, chame táxi. Bora, táxi, tá, 3305. autorizado a alinhar e manter a minha 313. 3178, solo 25, livre à direita, táxi via Alfa Quilo, vai pro pátio 3, ok? Pátio 3, não me escuta. Alfa Quilo, pátio 3, tá? 3178. Que aguarde, 6313, livre decolar, avião turno 20 graus, 8 longe. Guarulhos, estou sem sua rota aqui descrita, confirme por favor qual a rota está prevista. Ok, eu estou sem sua rota atualizada aqui, provavelmente por causa do horário, que ainda falta em torno de 30 minutos aí para a sua saída. Eu vou aguardar um instantinho que eu já vou autorizar daqui a pouquinho. Oi, C3305, livre táxi até a Ponte Espera, via Pátio e Índia, chame pronto para a decolagem. Então, Pátio e Índia, apontada pronto para a decolagem, 1-0, tá preso. O Rio no Pátio 3, autorizado, puxa, chame táxi. Rio, estruturamento, matado. 6313, decola os 28, controle 19, decimal 8. 19-8, 63, 3, boa. Salvador, muito boa noite, né? 6313. É 3-1-3, sobre 360, vigilância, radar. 360, vigilância, 6313. Pode voar, Elefa? Oi, Elefa. Elefa, 6313. Tá 9908 para cópia. Autorizado, então vou direto 320 nível para Guarulhos via os pontos Elefa, SEB de conforme a rota do plano. Decola da 1 a 0 com curva à direita. A saída vai ser Arbor, depois voa Elefa, e conforme a rota. Aciona o código 5121 e o controle 19.8. Chame para o acionamento. Alinhado e decolar, 3305, vento 1, 00 graus, 8 nós. Pronto, táxi, 3 a bordo, alternante é 0310, alterna da linha Guarulhos. A gente está ali no táxi, tem um ponto de espera e chame pronto para decolagem. Via Pátio e Índia, o Rio 5972. Táxi, eu estou no ponto de espera. 3305, decola os 33, controle 19 decimal 8. 19.8, tá 3305. 2.0.7.4, na 2, coordene com a equipe de paz, tem uma aeronave 727 da Rio que está passando aí atrás agora, saindo para decolar. Já após ela, está autorizado o puxa acionar chamitax. Leador 241, aguarde para o pushback número 2, ok? Primeiro gol à sua esquerda já solicitou, aí aguarde depois o seu. 12, pressão atmosférica, zero. Autorizado, a linha de decolar, 120 graus, 89, 5972. 2 graus, tempo de decolar de novo. Controle o TAM 3305, pode voar na caixa do presente. Não tem saída? Mandei. Xanami 313, chama Centro Recife, frequência 1260. Controle Salvador, boa noite, o Rio 5972. 5972, 320, vigilância radar. 320, 5972. Possibilidade de voada presente da El? Aguarde. Voa da El. Voa em Leda. Leda presente, 5972. Tira a minha 313. Leda, escuta, prossiga. Centro Recife, 260. 260, boa. Para o táxi voo 074 com 1064, a bordo autonomia de 3 horas e 50, alternado da Leão. Visa voar, Aracaju. Na presença, Aracaju, na presença.